ilusão, sofrimento, fator natural. Será? Automaticamente nasce um escravo, não tem jeito, é pobre, fator natural. Será? Não existe inocência. A realidade peta cruelmente com a necessidade de ser ajudado. O tempo é lento, um tipo estranho de humilhação. A vida gira em torno de tudo aquilo que se quer conquistar. Oportunidade passa longe de nossas mãos, cansadas, calejadas de tanto construir as paredes que protegem os barões, que se escondem atrás de uma lei que exerce a sinistra função de nos oprimir, de nos excluir. Eu sei, eu vejo, eu luto. É preciso resistir. É uma questão de honra deixar de ser escravo de si mesmo. Com toda essa guerra, ódio e violência, permaneço firme na linda e verdadeira poesia que diz: o ódio nunca vencerá o amor. A guerra nunca vencerá a paz. A violência não vai calar a nossa voz. Periférica, periférica, periférica, periférica que diz que entre nós, oh, tá faltando amor. Entre nós tá faltando amor. Entre nós, entre nós. Tá faltando amor entre nós. Tá faltando amor. Hey, na eterna luta entre o bem e o mal, que é bom e reto sempre prevalece. Vê se não se esquece, mensagem positiva através do rap. O jogo é duro, o seu futuro será escuro. Aprisionado mentalmente pelo sistema nesta prisão sem muros. Todos permanecem calados, sentados parados de braços cruzados. Mas aí os meus, os seus, os nossos ideais não podem ser deixados de lado. Estou de pé na correria, sou de periferia, que é terapia. Demoro é nóis. A violência não vai calar a nossa voz. Eu sei, eu vejo, eu luto. É preciso resistir. É uma questão de honra deixar de ser escravo de si mesmo. Com toda essa guerra, ódio e violência, permaneço firme na linda e verdadeira poesia que diz: o ódio nunca vencerá o amor. A guerra nunca vencerá a paz. A violência não vai calar a nossa voz. Periférica, periférica, periférica, periférica que diz que entre nós tá faltando amor. Entre nós tá faltando amor. Entre nós, entre